que está sobre mim e sobre você é que nós somos amados, amados por Jesus de maneira sobrenatural. E por mais que você seja criativo, por mais que você seja inteligente, os seus planos são pequenos demais perto daquilo que Deus tem para você. Os nossos planos são pequenos, os nossos planos são frágeis, mas os planos do Senhor são extraordinários. Os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Os planos do Senhor vão além da nossa capacidade. Por isso, a minha palavra sobre você aqui nesse lugar é: coloque o pé e Ele vai colocar no chão. Lance a presença do Senhor. Aqui você ouve. Sucesso! Uma atrás da outra. Sem parar! Rádio Cidade FM. Neste Natal, a Chama Gás Campos Sales agradece a confiança de cada família que escolhe o nosso atendimento todos os dias. Que o nascimento de Jesus aqueça os lares com amor, união e esperança. Desejamos que 2026 venha com saúde, fartura, paz e muitas conquistas. Seguimos com você em todos os momentos, levando segurança, agilidade e compromisso até a sua casa. Chama Gás Campos Sales. Sempre perto de você. Feliz Natal e um ano novo abençoado. A sua noite com mais músicas. Boa noite. Cidade FM 103,5. Aô! Cleide Camargo, olha o coração, olha a fígado, amigo. E juro que eu não quero mais o sonho que ficou pra trás. Das vezes que tentei trocar você, eu não sabia mais de mim. Iria terminar assim, nós dois sentindo medo de sofrer. Medo de sofrer. Eu não quero mais lembrar desse desejo. Esperando o dia em que serei. de mim. Understands when you feel Cidade FM. 9:46. Quando eu bati o olho, eu já percebi que era você. Ei, ei. Exatamente como um sonho, e não precisa fechar o olho pra ver. Ei, ei. Sorte a minha, sorte a nossa, é pra vida, é agora. Arrepia, dá gelo na barriga, e tira um sorriso bobo, e faz imaginar família, e faz amar feito louco. E a parte principal é que a gente é um sonho de como casal. Arrepia, dá gelo na barriga, e tira um sorriso bobo, e faz imaginar família, e faz amar feito louco. E a parte principal é que a gente é um sonho de todo casal. Quando eu bati o olho, eu já percebi que era você. Exatamente como um sonho, e não precisa fechar o olho pra ver. Ei, ei. Sorte a minha, sorte a nossa, é pra vida, é agora. Arrepia, dá gelo na barriga, e tira um sorriso bobo, e faz imaginar família, e faz amar peito louco. E a parte principal é que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia, dá gelo na barriga, me tira um sorriso bobo, me faz imaginar família, me faz amar feito louco. E a parte principal é que a gente é o sonho de todo caminhava assim, e como um bar, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim, ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo? E como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim? Ela teimou e enfrentou o mundo se rodopiando ao som dos bandolins. Corpo a valsa triste iluminava, e a noite caminhava assim, e como um par, o vento e a madrugada iluminavam

Fique com a gente nesta noite mais que especial. Rádio Cidade FM.